Seal 96.2. Electro Live. Potencia 96.2. Spectre Live. Chris Space. On Radio Argencio 96.2. Electro Live. Electro Live on Radio Arcancio 96.2. Chris Space. Electro Live. On Radio Arcancio 96.2. Arkansio 96.2. We'll be right back.

6.2. Oh, teca, teca, teca, teca, teca. Va a romper la discoteca, teca, teca, teca, teca. Va a venir toda la corita a sacarnos a molo de enfumeteo, gin and tonic. Va a romper la discoteca, teca, teca, teca, teca, teca. Va a romper la discoteca, teca, teca, teca, teca. Va a romper la discoteca, teca, teca, teca. Va a romper la discoteca, teca, teca, teca. Va a romper la discoteca. Contra la puerta y se roba el show. Me vuelve loco bailando el dembow. No es de la calle, but baby, you know. Siempre estoy high, ella está low. Vamos pa' encima, cambiando de clima. Tu odio aquí, tu soy en China. Yo sé que tú no tienes disciplina. Si vamos a hacer algo, traje vitamina. Como mi amiga, súper picante como de Argentina. Cara de modelo, cuerpo de asesina. Vitina, tiene 10 cargos encima. Va a romper la discoteca, teca, teca, teca, teca. Va a romper la discoteca, teca, teca, teca, teca. Va a venir con la corriente. Electro Live, Chris Space on Radio Arkansas 96.2. Electro Live. money, head is so mad, I don't act like. Heads is off, yeah, better feeling alright. Game when the head is so mad, bad, bad, bad, bad. Better feeling alright. Game when the head is so mad, I don't act like. Heads is off, yeah, better feeling alright. Game when the head is so mad, mad, mad, mad, mad. Better feeling alright. Game when the head is so mad. Feeling all right, game when the head is so mad. Behind the scenes, you can't control it. Give me a motherfucking break, bitch. Electro Live. On radio, I guess the 96.2. Try with some other girl. I'm looking for a better time. Electro Live.

tune. London, LA, Chicago, Tokyo. va se quitter sur ce classique. Je vous donne rendez-vous mardi prochain, même lieu, même heure. D'ici là, profitez. Santé couvert. Ciao. Recentes. O presidente português Marcelo Rebelo de Sousa diz que é necessário defender os direitos humanos e trabalhar para a paz. O objetivo é atingir a paz, não é fazer a guerra pela guerra. E trabalhar pela construção da paz é, no fundo, trabalhar pelos direitos humanos, porque estão pessoas a morrer, porque estão pessoas a sofrer, porque estão pessoas que estão nessa situação e muitos deles refugiados também, ali em Estados Unidos ou até no nosso Estado. E por isso é que haverá na Suíça uma de várias que se debruçarão sobre a questão da paz, e nesse processo Portugal estará representado. E esta noite, na página da presidência ucraniana na internet, o agradecimento pela iniciativa checa que já juntou 100 milhões de euros para a aquisição de cartuchos de artilharia para a Ucrânia. Também o agradecimento a Portugal por participar na formação de forças de defesa daquele país. Referência ainda aos temas da conversa em Belém, última paragem de Zelensky